Essa canção chama-se Santa Adoração. A verdadeira adoração se transforma em ação. Se você observar, a palavra ação está dentro de adoração. Felizmente, existe uma ênfase muito grande na adoração mística, adoração de salão, e pouca ênfase na adoração que gera ação, de expressar o amor de Deus para quem está pedindo por socorro, desesperado, indo para a morte. Eu sei que essa é a minha missão principal: falar do amor de Deus através das poesias, das inspirações que Ele traz ao meu coração. Minha maior alegria é ver uma pessoa que foi curada, que foi transformada, que foi salva pelo poder de Deus através de uma dessas pregações aqui. Seu nome é santo. receber toda a glória. Seu nome é santo desde os céus. Seu nome é digno de receber toda a glória. Toda a glória. Conhecerão a Deus. Aleluia. Aleluia. Te amo, Jesus. Tu és tudo o que eu tenho, Senhor. Tudo o que eu preciso. Nenhum bem vos falta, nenhum dom vos falta. Em tudo fostes enriquecidos, diz a palavra do Senhor, em toda sabedoria, em todo conhecimento. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Receba a bênção do Senhor nesta noite. Receba vitória, libertação, cura, saúde em nome de Jesus. Porque naquela cruz Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ser curado agora em nome de Jesus. Ser liberto agora em nome de Jesus. De toda opressão, de toda angústia, de toda dor. Em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no seu nome. Receba a bênção do Senhor. Receba a libertação. Em nome de Jesus. Em nome. Em nome de Jesus. Que é poderoso o nome de Jesus, sara os feridos, despedaça o jugo. Oh, aleluia! O Senhor está aqui. Levante suas mãos e louve ao teu Deus. Oh, Ele é digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Jesus, nosso Senhor. Presença, Senhor, uma presença que cura, que consola, que renova, que inspira, que anima, que que levanta. Obrigado, Jesus, por todas as vezes que eu fui levantado. Quando eu estive prostrado, tu estavas lá comigo, Senhor, no vale da sombra e da morte, me livrando de tantos males, da morte até tantas vezes. Me tiraste de um lago horrível, me puseste sobre uma rocha, colocaste um novo cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus. Por isso eu hei de te louvar, Senhor, todos os dias da minha vida. Apesar das minhas limitações, eu te amo, Jesus. Esse louvor é para ti, minha vida é para ti, minha família é para ti. Esse CD é para ti, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Tua presença, Jesus, tua presença. Tua presença, Senhor, sem a qual é impossível viver. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem tua presença. Não, não, não, Jesus. Não posso viver sem tua presença. Na minha vida, na minha casa, nos meus caminhos, tua presença é tudo que eu preciso. Jesus, Jesus, ao Senhor, não desperdice esse momento. Deus está nesse lugar, aleluia. Montado sobre um cavalo branco, forte general. fez um milagre na minha casa. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que trago para Jerusalém alegria e gozo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus anos. Os meus servos não trabalharão inutilmente. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são as sementes dos benditos do Senhor. E será que antes que clamem, eu os ouvirei? Estando eles ainda falando, eu responderei. Amém. Essa é uma geração que canta, que dança para o Senhor. E é uma geração que irá sair das quatro paredes da igreja. Irá cantar e dançar e louvar ao Senhor em meio às trevas, e seremos luz em nome de Jesus. Você faz parte dessa geração? Porque você não aplaude ao Senhor, o nosso Rei, o nosso Pai?